6224 para acionamento na posição e posterior pushback. Ok, o Ocean 6224, acione, chame para o push. Pode chamar. Posição 3600, identifique, chegada a Mari, vista para 2000 pés, o ajuste no 096. Autorizado, Duna. 224, próximo para o Sol, LB de 67, alterno Salvador, 2 horas de autonomia. Ciente, chame no ponto de espera da 110, o 6224, além do táxi à direita. O táxi à direita, ponto de espera chão, 6224. Boa noite, o Xenia 6212, avistado, o Xenia 06, livre e pouso, na 10, o vento é 130 graus, 8 nós. Livre e pouso, é 2-1-2. 6224, pronto, fazer a live na final, outro. Ok, o Xenia 6224, mantenha o ponto de espera. Controle Salvador, boa noite, objeto 5809, transfere, sempre da Bravo. Boa noite, Web 5809, identifique, vai na proa de Duna, desça para 2000, ajuste no 095. Beleza, identificou, proa de Duna, 2000, no 095, Web 5809, Bravo. Corrigindo o ajuste em Salvador no 0116. No 0116, 509. Xenia 6224, alinhar e manter a 10. Ali e manter, 6224. Xenia 6212, autorizado o táxi e Alfa Juliette, a remota 1-2 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-2, obrigado. Alinhada em livre a decolagem da 1-0, vem até 1-3-0 graus, 1-0-9. Então, decolagem 224 decolado ao 59, chame o controle. 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, Oxané 6224. Oxané 6224, contato radar, estou para o nível 190, saída PUCA. Saída pouca, nível 190, 6224. Nada. Fala. Belo. Abraço, amigo. Charlie. Vai, Gangster Charlie, prossiga. Boa noite, é autorização de reboque da posição 9 para a posição 14, bate 1. Gente, o Mike F. Charlie, aguarde só um minuto para o início do reboque. Temos um reboque da companhia que vai parquear no gate 08, à sua direita. Aguarde só um instante. Posso aguardar. Da 3600, no solo ao 04, está livre o táxi via Alfa e Juliette. O portão é o 08. Livre táxi, Alfa Juliette 08. E alterna 12685. 2545-2685, Chané 6224. Obrigado, boa noite. Oi, bom. Obrigado. O Mike XA Charlie, posicione a aeronave no através do gate 9 e aguarde para continuar o reboque. Positivo. Confirmado, obrigado. Setor localizador web 509. Web 5809, completa a final, chame a torre 1895, tem um bom ponto. 295, uma boa noite. Torre web 5809, final LS 3010. Web 5809, chame com o trem baixo travado no portão 8, no externo. O ajuste é no 015, web 5809. Abaixado e travado, web 5809. Procedimento, voa noturna da presente. Observe um Airbus da companhia que está no través, vai ficar no través do portão 9, aguardando o seu parqueamento. Ciente, observando, está 3600. O Mike XA Charlie, confirme a posição que vai prosseguir após o rebote. É da 9 para a posição 14. Ciente. Passando externo, bastante travado, web 5809. 5809, FZ, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 129. Autorizado pouso no 0, web 509. Mike, X-Ray Charlie, escuta. Prossegue, X-Ray Charlie. Pode prosseguir, terremoto no 4. Positivo, até o 14 aí, obrigado. Salvador, boa noite, Canal 258, informação Bravo. Canal 258, autorizado chegada Mari, desça para 3 mil pés, Canal 015. Chegada Mari, 3 mil pés, 015. O canal 258 está presente, voo direto Duna. Presente direto Duna. Jet 5809, Paulo Zulu 1, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 10. Direita na minha escuta, Alfa Juliette, 10, 205. Autorizado a ingressar a Juliette pro 10, o 5.05, 5.09. Afirmativo. Fixou ingressando, observar o reboque, já tava indo para remoto no 4. Ok, observando o reboque, vai ingressar pro 10, 5.09. Nossa, torre 1.895. 1.895, bom domingo. Obrigado, amém. Torre Salvador, com Diego 1805, na final, no localizador, reporta laser na final. Gente, o Gol 1805, em livre pouso 10, vento 120 graus, 129, agradeço a informação do laser, vou comunicar. Gente, livre pouso 10, 1805.